noite na minha quebrada, véi. As pessoas se preparam, se trancam em casa, com medo de morrerem de porte de janelas bem trancadas. Conviver com a morte é entrar em desespero, ver família chorando, sofrendo em Deus. Aqui na área é foda, véi, às vezes é muito triste. Uma morte gera outra por causa da vingança que persiste. Não sei se é normal, mas já virou rotina ver um corpo jogado bem no meio da esquina, esperando a perícia pra saber o que realmente aconteceu. É, a única ideia que eles nos dão é que o cara morreu, virou as costas, finge não saber de nada. É assim, véi, a noite na minha quebrada. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. Eu fico contente em saber que existe vários malucos querendo aprender, indo pra escola em busca de um futuro, mas no final da aula o estudante se dá mal. Uma galera que se dizem ter moral acaba espancando o moleque, quase provocando morte cerebral. 3 semanas depois de recuperado, o moleque sentiu o véi revoltado. Ou então na cinta em direção à porta da escola, nem assistiu às aulas, preferiu ficar do lado de fora. Mas bem na hora a polícia passando por ali resolveu dar um baculejo, tipo assim. O moleque se fodeu, caiu numa cilada. É assim, véi, a noite na minha quebrada. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. É, a noite é sempre assim, você pode crer. Ninguém sabe quem será o próximo a morrer. Um minuto de vacilo, um maluco se ferrou. Com um tiro na cabeça, não escapou. Tudo que aconteceu, eu presenciei. O seu corpo ali no chão, eu logo pensei. Mais uma vida se vai, na noite existem leis e demora a passar. Quem olha no relógio não consegue acreditar. É, a noite é longa e pesada, então não troque sua vida por parada errada. É assim, véi, a noite na minha quebrada. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. A noite na minha quebrada é assim, tanto faz pra você ou pra mim. Um alô pra toda a galera do Feirão da Jaiara. Pode crer, é a nossa área. Também quero agradecer a toda a galera do Progresso, Bandeira e Harmonia. De vocês eu não me esqueceria. Recanto do Sol, Filósofo e Guanabara. Galera de Rocha nunca para. Adriana Paz, Jandaia, Nova Vila. Galera de Rocha não vacila. Paraíso, São José e Alexandrina. Pode crer, rapaziada, gente fina. Vila Góis, Boa Vista, Vila Esperança. Malandragem de Rocha não se cansa. São Joaquim, Las Palmas, Industrial. Não vacile, senão vai se dar mal. Santa Isabel, Bairro de Luz e São Lourenço. Rapaziada de atitude 100%. Enfim, a todas as quebradas do movimento,